desperta, desperta, ó Igreja de Jesus. Jesus vem, não tardará, Jesus vem e perto está. Desperta, ó amada de Jesus. Muitos estão dizendo: